Panorama Agrícola para 8 de fevereiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 8 de fevereiro de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: jogo e bebida, casa perdida. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola como Guaraciaba está enfrentando a estiagem. A procura por projetos de irrigação e construção de cisternas aumenta. E investir nisso dá segurança ao produtor. Veja também, MDA lança em Santa Catarina Rede Brasil Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para conservar a alface bem fresquinha, guarde na geladeira dentro de um recipiente plástico bem fechado. Assim ela dura até 5 dias. Lave a alface apenas quando for prepará-la. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário lança hoje na IPAGRE, em Florianópolis, a Rede Brasil Rural, uma ferramenta de internet para aproximar produtores, consumidores, órgãos públicos e empresas de logística. Inicialmente com o apoio dos Correios, a Rede Brasil Rural está cadastrando empreendimentos da agricultura familiar que queiram vender pela internet. 127 empreendimentos em Santa Catarina têm declaração de aptidão ao PRONAF como pessoa jurídica e estão aptos a vender pela Rede Brasil Rural. Hoje em Florianópolis e na sexta em Chapecó, o MDA fará oficinas com representantes desses empreendimentos para cadastro no sistema e para que possam em breve começar a ofertar seus produtos aos compradores. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao meio-oeste catarinense. Lá visitamos a Estação Experimental da EPAGRE em Caçador, onde eles produzem em torno de 1 milhão de alevinos de peixes por ano. E o sucesso da piscicultura começa exatamente na produção dos alevinos. Eles precisam ser fortes e sadios para que tenham melhor crescimento nos viveiros de engorda. Em Santa Catarina, criar peixes em açudes já virou mania nas propriedades rurais. O estado é um grande produtor de peixes de água doce. A atividade cresceu rápido nos últimos anos. De 19.300 toneladas em 2005, passou para 28.300 toneladas em 2010. E o aumento na produção é reflexo do profissionalismo em toda a cadeia produtiva de peixes. Espécies selecionadas, boa nutrição, sanidade, manejo correto. Tudo isso assegura fartura nos viveiros. A Estação Experimental de Caçador é referência em pesquisa com peixes de água doce. E quando se trata de reprodução, então, os pesquisadores da EPAGRE acumulam conhecimento sobre várias espécies. Basta dar uma olhada nos viveiros da estação para ver que por lá existem peixes de todos os tipos e de todos os tamanhos também. Já são 30 anos que a Estação de Caçador trabalha com produção de alevinos. Na área das carpas, tem trabalho reconhecido em todo o Brasil. E de lá saem peixinhos das espécies cabeça grande, prateada, carpa capim e húngara. Um trabalho mais recente que está trazendo muitos benefícios ao meio ambiente é a reprodução de espécies nativas. Jundiá, piracanjuba, dourado, piava. Muitos alevinos já saíram da estação e foram distribuídos para repovoamento em rios e lagos da região. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O contato do programa hoje é com o engenheiro agrônomo Elvis Taffarel, da EPAGRE em Guaraciaba. Diante da estiagem, Elvis, aumenta a procura aí no escritório de produtores interessados no juro zero para irrigação, cisternas e açudes? Sim, Mauro. A procura tem crescido, né? De certa maneira, acaba forçando, a estiagem acabou forçando um pouco o despertar dos agricultores e de todas as famílias para essa questão do armazenamento de água, principalmente. O pessoal tem nos procurado também para montar projetos de irrigação, principalmente para pastagens, né? Mas principalmente a questão da cisterna, do armazenamento, da coleta e do armazenamento das águas de chuva. Então, isso tem crescido muito, em especial no finalzinho de dezembro e início desse ano, agora no mês de janeiro, principalmente em função da estiagem. A região oeste, embora periodicamente tenha esses problemas de falta d'água, mas é como um todo ainda é uma região que chove muito. Então, se a família armazenar água, normalmente não vai ter maiores dificuldades em função do volume anual que a gente tem de precipitação. Aquela ideia do uso racional da água em coletar, armazenar, para poder aproveitar no futuro. Isso, exatamente. Então, hoje, inclusive, então, com o aumento da procura, a gente tem observado uma redução do custo de implantação das cisternas, né? Principalmente as cisternas acima de 100 mil litros, 200 mil litros, né? Então, hoje nós temos produtores instalando cisternas em projeto ainda, né? Mas que vão instalar cisternas de 900 mil litros, 1 milhão de litros, que é para uso em aviários ou um rebanho maior bovino. Isso dá uma segurança do ponto de vista produtivo para ele que ele possa fazer, às vezes, um ou dois lotes de frangos sem se preocupar nesse período se falta ou não água, seja do poço que ele tem ou de qualquer outra fonte. Qual é o valor para se implantar uma cisterna? Olha, Mauro, ele é um pouco variável. O custo gira em algo em torno de R$ 40 a R$ 50 por metro cúbico de água armazenado. Então, digamos que uma cisterna de 200 mil litros, ela custe algo em torno de 10 mil reais, eventualmente um pouco mais, eventualmente um pouco menos, vai depender das construções que o agricultor tem na sua propriedade, né? Então, se elas são maiores, proporcionalmente a área captada, o custo é menor, e também da topografia onde vai estar instalando essa cisterna. Então, existe essa variação, mas é algo em torno de R$ 40 a R$ 50 por cúbico armazenado. E há um tempo atrás, cerca de 2 anos, esse valor era basicamente o dobro ainda pelos levantamentos que a gente tinha na região, né? Então hoje a gente tem, melhorando inclusive a qualidade da cisterna instalada, reduzindo custos. Correto. Vale a pena então como segurança produtiva? É importante, é fundamental, né? Vale a pena financeiramente, vale a pena do ponto de vista de tranquilidade da família, né? De não estar se preocupando com como ela vai alimentar o animal com água, porque quando você tem problemas de falta d'água, o problema não é só a pastagem, né? Um dos grandes problemas é que às vezes você não tem água suficiente para a dessedentação dos animais e para a limpeza das instalações também. Qual a orientação para o produtor neste momento, Elvis Taffarel? Bom, a gente tem orientado o pessoal a se organizar do ponto de vista de preservação, principalmente das águas superficiais, né? A proteger aquela fonte que ele tem lá na propriedade, mesmo que distante. Aqui na região ainda existe a cultura daquela agricultura que sabe explorar a água, né? Então, eles vão em busca de alguns locais para perfuração de poços. É uma época que, embora a quantidade de água seja pequena, porém, você encontrando algumas locais que possam se perfurar algum poço, sempre você tem uma água boa durante todo o ano, principalmente nas épocas de mais chuva. Se orienta o uso racional do ponto de vista de não deixar os animais entrarem nos bebedouros, né? Então sempre se tira a água da onde ela você tem do solo e se joga para um bebedouro artificial, né? Que pode ser de polietileno, pode ser de madeira ou de concreto, independente da construção dele, né? Para que o animal tenha uma água mais limpa, não suje a água que está armazenada lá, e não acabe assoreando também aquele bebedouro que às vezes ele tem escavado apenas no solo. E também reduzir o uso de água, principalmente de lavagem, né, usando bombas de alta pressão e de baixa vazão, e reaproveitando principalmente a água da chuva. Perfeito. Agradecemos a Elvis Tafarel, engenheiro agrônomo da Epagri em Guaraciaba, pelas informações. Obrigado, Elvis. Obrigado, um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.